Câncer de próstata, impotência sexual, envelhecimento precoce, depressão e estresse estão ligados diretamente à falta de sexo. Homens inteligentes usam Teseus 30. Teseus 30, além de combater tudo isso, combate também ejaculação precoce, te dá força para exercitar, estudar e trabalhar. Quer potência sexual? Quer ereção prolongada? Quer parceira feliz? Tome Teseus 30, o mês todo com potência. Encontre o seu nas farmácias e drogarias. ZYK 337, 1300 kHz, Rádio Regional AM, Santo Cristo, Rio Grande do Sul, uma emissora de integração regional. Rádio Regional de Santo Cristo, Rio Grande do Sul, 1300 AM, uma emissora integrante da rede Gaúcha Sat. Acesse www.radioregional1300.com.br e ouça através da internet. Rádio Regional, orgulho de ser santocristense. 6 horas em ponto. Regional de Santo Cristo anuncia a hora da Ave Maria. Estimado ouvinte, sempre que amarmos, devemos amar de todo o coração e nunca termos medo de demonstrar o nosso amor. Deixemos que o nosso amor seja como um livro aberto, que possa ser lido por todos. É a coisa mais maravilhosa do mundo. Por isso, deixemos este amor divino interior fluir livremente. Passar livremente. O amor não é cego. Ele vê o que há de melhor na pessoa amada e assim faz emergir o que há de melhor. Não devemos escolher a dedo aqueles a quem vamos amar. Apenas deixemos nosso coração aberto e mantendo o amor fluindo igualmente para todas as almas. Assim, estaremos amando com o amor divino, com o amor do Senhor e de Nossa Mãe Santíssima. Ele é como o sol e brilha igualmente para todos. O fluxo do amor nunca deve ser aberto e fechado como uma torneira. O amor não deve ser exclusivo nem possessivo. Quanto mais estivermos desejosos de compartilhá-lo, maior ele se tornará. Agarremos-nos a ele e o perderemos, deixando-o livre. Ele retornará a nós multiplicado e se tornará uma alegria e uma bênção para todos que dele compartilharem. Para que o nosso coração sempre esteja livre para amar com o amor do Pai, com o amor da Virgem Maria, nossa mãe, oremos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Magnificat, magnificat. se alegrou meu espírito em Deus, meu Salvador. Magnificat, magnificat, magnificat, magnificat. Ofertas do Sul, válidas até quinta, dia 9. Sacoleia geladinha, um pacote com 40 unidades, R$ 7,49. Cachaça 51 com casco, R$ 9,45. Molho tomate val, sachê 340 gramas, R$ 0,99. Farinha de trigo primor, pacote 5 quilos a R$ 12,99. Água sanitária girando sol, tubo 5 litros, R$ 10,90. Melancia o quilo a R$ 1,79. Maçã fujo o quilo a R$ 13,85. E banana caturro o quilo a R$ 2,59. Nas compras a cada R$ 250,00, leva brinde na hora no Dosul. E concorre ainda ao sorteio de muitos prêmios. Dosul, pertinho da estação rodoviária em Santo Cristo. ZYK337, 1300 kHz, Rádio Regional AM, Santo Cristo, Rio Grande do Sul, uma emissora de integração regional.